Por aí pelas cidades as crianças perambulam, baforando cola, cheirando, pichando o muro. É real e é cruel, elas sofrem nesse mundo. E o presidente do Brasil apoiando esse absurdo é o rap na resposta. E a ideia eu vou mandar: se fosse um filho seu, você ia se abalar. A criançada por aí, vulnerável, sem escola, injetando cocaína, dando cu, pedindo esmola. Não pediram pra nascer, vão sofrer até morrer. E o governo lá em cima só de plasma e DVD. Essa é a realidade que eu mostro a você. Criancinha ainda de fralda vira lixo pra comer. Depois meu rap que é sujo, fala merda, coisa e tal. Tá na tela da TV, é destaque no jornal. A geração 2000 se acabando na sarjeta. Garota de 13 anos já tá dando a buceta. Não queria na minha rima narrar tanta crueldade, mas essa é a verdade que abala a cidade. Já nascem sem escolha, sem rumo e sem chance. São herdeiros do abismo e nunca terão revanche. O tempo passa e só aumenta essa grande incidência de vidas levadas por atos de negligência desses governantes que se juram patriotas, enquanto no subúrbio mais uma criança é morta. O futuro desse povo somente a Deus pertence. O presidente é salafrária, ainda se julga decente. Quer ser reeleito, quer ter fama e poder, enquanto na favela murcham flores em cadáver. Será que sempre vai ser assim? A luta é constante e o luto é o fim. Mas fazer o quê? Se a real é bem cruel. Não brincaram de boneca e provaram ser do fel. Eis aqui então, pecadores, sonhadores, que só querem simplesmente igualdade de valores. Universo dos horrores, cultivando auditores. Estamos todos de pé, pela fé regando flores. Eis aqui então, pecadores, sonhadores, que só querem simplesmente igualdade de valores. Universo dos horrores, cultivando auditores. Estamos todos de pé, pela fé regando flores. Dia 12 de outubro, um dia sem felicidade. Na favela, garotinhos já traficam até crack. Talvez esse grande amor que todos sempre falam não exista realmente em corações petrificados. Vejam suas mães totalmente entristecidas. Vícios corrosivos aniquilam mais famílias. Ontem, hoje, sempre, o gueto é comparado, estampado entre o caos que mostra o noticiário. Cartão postal do inferno refletido em barracos, onde muitos filhos na boca são dizimados. A polícia mata aquilo que o sistema se esqueceu. Chamadas de crianças enterradas nesse breu. O destino é quase unânime, pensem muito bem. Vale a pena sua filha ser comida por alguém que vem do exterior trocando seus euros por 100 e no final xinga você para os amigos em Mepen. Holocausto, escravidão, ordens com regressos. O campo de extermínio está aberto em inquéritos. Cansamos de promessas de racismo e necrotério, de mentira, falsidade e partidos antiéticos. Se liga na resposta e a ideia eu vou mandar. Eu rimo pra lutar, te incentivar a estudar. Existem muitas cidades por nós desconhecidas que o governo não ajuda e nem sequer viram notícia. No jornal nacional SBT então informa, preferem que o pivete se mate cheirando cola. Claro que em termos, se é que tu me entende, nunca vão ser reais pra dizer na nossa frente. Mas é claro que sempre vai ser assim. Pensem em Abel que foi morto por Caim. É difícil entender disso tudo o seu porquê. Se a cada amanhecer sempre tem mais uma morte. Eis aqui então, pecadores, sonhadores, que só querem simplesmente igualdade de valores. Universo dos horrores, cultivando auditores. Estamos todos de pé, pela fé regando flores. Eis aqui então, pecadores, sonhadores, que só querem simplesmente igualdade de valores. Universo dos horrores, cultivando auditores. Estamos todos de pé, pela fé regando flores.